adorar ao Salvador. Neste nome tem muito poder, poder que me faz cantar, poder que me faz adorar ao Salvador. Neste nome tem muito poder, poder que me faz cantar, poder que me faz adorar ao Salvador. Neste nome tem muito poder, poder que me faz feliz, poder que me faz fiel ao Salvador. No nome de Jesus há poder, poder para vencer. Glória a Deus. Neste nome tem tudo.